Então seja bem-vindo, cá estamos, Tradição com Nutrição, sempre em dose dupla, semanalmente, aos sábados, depois do meio-dia, e às quartas-feiras, também, depois do meio-dia. Uma rúbrica da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes, ensina-nos a ter uma alimentação mais saudável e a comermos melhor, e fazemos então esse encontro sempre duas vezes por semana. Rita, obrigado por aqui estar mais uma vez, seja bem-vinda. E mais um assunto que nós hoje vamos falar e que em alguns outros programas também temos dado algum destaque. Fala-se naquilo que todos nós temos um bocadinho de sedentarismo. Olá a todos, obrigada mais uma vez. Sim, sedentarismo realmente é um assunto que nos pode e deve preocupar, porque a inatividade física é um dos maiores fatores de risco no desenvolvimento de doenças cardíacas. E em Portugal, ou Portugal faz parte dos países com menores índices de atividade física da Europa, tornando a população portuguesa muito exposta aos riscos das doenças cardiovasculares. A prática de atividade física diminui o risco cardiovascular, para além de manter a saúde e o bem-estar geral, físico e psíquico. Bom, devemos praticar atividade física, devemos introduzir movimento nas atividades da vida diária, devemos preferir as escadas aos elevadores, andar mais a pé, ou seja, em vez de utilizar transportes públicos, por exemplo, podemos descer uma paragem de autocarro antes, quando vamos à cidade, vamos andar de autocarro, descer uma paragem antes pode ser uma solução. Para quem tem o seu próprio automóvel, deve também estacionar mais longe. Se puder, fazer percursos de bicicleta, saltar à corda, etc. Bom, o mais importante é escolher uma atividade física que lhe agrade e que a possa praticar, claro. Mas também deve aumentar gradualmente, ou seja, ao longo de meses, a intensidade do exercício, porque se faz sempre a mesma coisa, vai criar alguma habituação e não vai haver esforço. A atividade física deve ser adequada à sua condição de saúde, claro. Portanto, é desejável que a atividade física se inicie o mais cedo possível. Na infância é o ideal. Antes de iniciar um programa de exercício, deve realizar um exame médico prévio. Em particular, se, por exemplo, se sofre de hipertensão, se tem diabetes, se estamos a falar de homens com mais de 45 anos ou mulheres com mais de 50, são casos mais particulares que devemos ter atenção. Agora, são mais que conhecidos os benefícios que a prática de atividade física traz, como ter mais energia, ter maior resistência, melhora a autoimagem, o controle do peso corporal, redução do risco de ataque cardíaco, redução do risco de doenças cardiovasculares, redução do risco de desenvolver diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, redução do risco até a ter alguns cancros, fortalecimento dos ossos, dos músculos, aumenta a saúde mental, previne quedas, aumenta a probabilidade de uma vida longa. Portanto, temos aqui imensos benefícios para que quem nos está a ouvir decida hoje ainda ou amanhã começar já a praticar atividade física. Nós temos falado destes assuntos durante, e neste assunto também durante outras rubricas. Não pode ser feito tudo ao mesmo tempo ou tudo de uma só vez. Tem que ser gradual. As pessoas, mesmo aquilo que hoje nós vimos, temos vindo a falar também naquilo que encontramos as pessoas a circular nas estradas, a fazer as suas caminhadas, às vezes quer-se fazer tudo num período de tempo muito curto. Isto tem que ser feito com alguma metodologia e não pode ser feito tudo de uma vez. Não é, e também já falámos disso, o inverno é sempre um bocado mais virado para o sedentarismo, não é? Está frio, as pessoas têm menos mobilidade, há menos líquidos, bebem-se menos líquidos e, portanto, tudo isso provoca um aumento daquilo que nós não queremos que seja, de facto, aumento de peso. Mas também não se pode cair nesse exagero de querer fazer tudo. Tem que ser muito bem certinho e feito como deve ser. Sabe que eu trouxe esta rúbrica propositadamente por estarmos em janeiro, não é? E as pessoas param com o frio, param com este tempo e não devem. É preferível arranjar um bom casaco, um bom impermeável, um guarda-chuva, se for necessário, um chapéu, o que for. Mas sim, ponha-se a mexer, vá para a rua, faça algum exercício. embora também temos os ginásios, também temos locais mais propícios e protegidos, digamos assim, onde se pode fazer exercício físico. Mas o ideal é pôr-se mesmo a mexer. E sim, mexer-se todo o ano e não só quando vem maio ou junho, começa a apertar o calor e as pessoas saem para a rua e fazem exercício e os outros meses todos estão paradas. Isso é que não devem fazer. E aí já não, quer dizer, o tempo que fazem exercício não compensa o tempo que estão paradas. Nem pensar. Outra das notas também importantes é que, de facto, aquilo que um jovem de 20 ou 30 anos faz não pode ser igual àquele que faz o mesmo de 60 ou 70 anos. Portanto, o que pode ser uma caminhada boa de 10 km para uma pessoa pode não ser tão boa quanto isso para outra pessoa. Há preciso também medir esse, ter em atenção esses cuidados. Ainda assim, há jovens de 60 ou 70 anos a fazer coisas que os de 20 não fazem. Também é verdade. Portanto, não podemos subestimar a força e a continuidade, porque há muitos senhores de 60, 70 anos, eu creio, que fazem corridas, portanto, esses senhores já fazem isso há muitos anos, é uma continuidade, alguns fazem-no todos os dias, portanto, eles têm realmente uma massa muscular e até uma composição óssea totalmente diferente e estão muito bem e de certeza que a saúde deles estará muito melhor que alguns de 20, 30 ou 40 anos. Aquilo que é importante dizer é, de facto, deve ser feito ao longo do ano, portanto, não deve ser feito sazonalmente. Exatamente, não é? Que é o meu caso, e não só. Mas deve-se então levar isto, se não se pudesse fazer todos os dias, fazer dia sim, dia não. Eles dizem que, não sei se é 30 minutos diários. É, 30 minutos diários é o ideal. É o ideal. Portanto, começar gradualmente, porque às vezes só custa é começar, depois começa-se a criar um hábito no ritmo e faz isso. E depois o desafio é sempre maior. Portanto, as pessoas também se querem desafiar. Agora, têm é que fazer isso de uma forma contínua. Este problema de sedentarismo é um problema que se põe em diversas idades, mas mais problemático nas idades mais maiores, portanto, mais velhos, não é? Mais velhos. Há algum sedentarismo. Aí as próprias instituições têm que ter alguma atenção na mobilidade das pessoas idosas também. Sim, claro. Claro, e começa a haver essa preocupação. Eu quero acreditar que sim, que os põem a mexer mais. Embora, se calhar, vamos ter daqui por uns anos uma geração que quer fazer mais exercício físico, quer ter aulas de dança, quer ter aulas de aeróbica, de ginástica, não é? Uhum. Se calhar mais do que as que... ou de natação, mais se calhar do que as que nós temos agora mais velhas. Aliás, já há instituições que fazem. Tem já, aulas claro que sim, claro que sim. E são de louvar estas atividades. Sedentarismo é aquilo que, de facto, muitos de nós no inverno procura, o estar no sofá e o zapping na televisão, e que Rita... Mas isso não gasta calorias, não faz isso. Pois não. E aquilo que nós lhe dizemos, e que em particular a Rita lhe diz, é de facto para não fazer isso. Ande, mexa-se, por favor. Uhum. Aliás, há um ditado antigo, ou uma frase antiga, que é mexa-se, por favor, ou por favor mexa-se. Isso é bom, ajuda a combater algumas coisas que a idade nos vai trazendo, não é? Sim. Estamos falados sobre sedentarismo. Estamos falados sobre sedentarismo. Não pode perder a próxima rúbrica, que é sobre frutos secos. Já passou o Natal, mas os frutos secos comem-se em qualquer altura. Obrigado, Rita. Vamos voltar então na próxima edição. Tradição com a nutricionista Rita Moraes, sempre em dose dupla, na Boa Nova, às quartas e aos sábados, para você acompanhar. Fique bem, um abraço, até para a semana.